O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes da nossa programação Stop à Destruição do Mundo, que é realizada pela Sociedade de Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica, fundada e presidida pelo psicanalista Norberto Kepp. Norberto Kepp é psicanalista, filósofo, cientista social, autor de mais de 30 obras no campo da psico- e sociopatologia. Kepp unificou os campos da teologia, filosofia à ciência, porque até então a ciência, mesmo a psicológica, vinha sendo considerada como uma ciência propriamente dita que se atinha a certos elementos da vida material e sensorial ou social. Agora, Kepp ampliou o tratamento da psique a outros campos que são inerentes à alma ou ao interior do ser humano, que são os questionamentos de ideais, de valores, de espiritualidade, filosofia de vida, além dos sentimentos e das emoções, evidentemente, das suas atitudes, o seu comportamento na sociedade. Então, Kepp fez uma ciência universal para tratar do ser humano, porque o ser humano é universal e nós não podemos tratá-lo em compartimentos. Então, vamos ao padre para tratar de assuntos espirituais ou ao pastor. Vamos à escola para aprender uma filosofia. Vamos, então, ao médico para tratar do nosso estômago. Vamos a um fisioterapeuta só para tratar das nossas tensões musculares. Enfim, Kepp criou uma ciência que é aplicada a todas as outras ciências, inclusive a física, a química, a biologia, a economia. E essa ciência é fantástica. E é acessível a todas as pessoas que têm ética e boa vontade. Portanto, vocês devem acessar o nosso site www.trilogiaanalítica.org ou mesmo a nossa editora Proton, que é uma livraria eletrônica, como se diz, né? Uma bookshop, e-bookshop, como se diz, para poder, então, ter acesso a esses livros. Outra coisa também que é muito importante vocês saberem é que Kepp, ele faz programas de televisão educativos, culturais, que são terapêuticos. Esses programas, eles não só são levados na TV aberta de São Paulo, em diversos horários durante a semana, todos os dias da semana. Se você quiser fazer uma terapia logo cedo, quando você acorda, 6 horas da manhã, você já liga no canal 9 da NET ou no canal 72 da TV Cabo A. E vocês já vão ter uma terapia matinal, vocês já começam o seu dia num outro espírito, uma outra energética, já prontos para o trabalho, para o relacionamento, energizados para ir para a escola e vão se curar de muitas doenças e mal-estar. Então, esses programas de televisão, eles estão também à disposição em DVDs. E esses programas vão para o Brasil inteiro, para a América Latina, para a Europa e agora também para países do Oriente. Então, sim, é uma ciência de um psicanalista que nasceu aqui e que está indo para o mundo todo ensinando coisas incríveis. E que não só ensina a pessoas que precisam ser ajudadas com suas ansiedades, seus pânicos, suas doenças psicossomáticas, mas também a profissionais que trabalham no campo que querem ajudar o ser humano. Nosso programa se chama Stop a Destruição do Mundo porque nós analisamos as causas psíquicas da destruição do mundo. Porque o ser humano destrói o seu planeta, porque destrói a natureza, porque destrói a saúde. E Kepp tem essas respostas. Dr. Kepp. Então, você está falando sobre essa questão, né, de dividir o ser humano. Então, esta pessoa estuda, por exemplo, física. Então, ele só entende de física. O outro estuda medicina. Então, ele só quer entender medicina. E, às vezes, dentro da física e da medicina, a pessoa, então, se especializa e só entende aquele ramo. Por exemplo, o médico endocrinologista, né? É o médico que trata da questão como as pessoas sabem, do emagrecimento, ou então da questão de peso da pessoa. Então ele dá orientação para a pessoa ter um equilíbrio mais ou menos razoável diante da dieta, da alimentação. O médico psiquiatra para tratar da cabeça, o médico dermatologista para tratar a doença de pele. E às vezes, uma pessoa formada ou na física ou na medicina só entende aquele pequeno ramo que ele pegou. Então, se tiver um problema cardíaco, o médico do aparelho digestivo não vai poder cuidar da pessoa. Agora, eu posso falar que esse é um processo de esquizofrenização. É uma palavra, né, que eu poderia criar. Quer dizer, um processo de esquizofrenia que a sociedade tem. Porque o ser humano, ele não é uma pessoa que só entende um campo. O ser humano tem uma mente universal. E dentro da mente tem todos os elementos para entender, assim, basicamente tudo o que se passa no mundo. Por exemplo, uma lei da natureza é a mesma lei da vida psicológica. Uma lei da botânica é a mesma aplicada à zoologia, aos animais. Ou então mesmo uma lei, vamos dizer, da vida animal é a mesma da vida vegetal. Então todas as leis do mundo, do universo, são exatamente as mesmas. E a pessoa entendendo bem um campo, automaticamente ela deveria entender outro. E se não entende é porque às vezes, ou quase sempre, vamos dizer assim, um campo se tornou assim muito diferente do que deveria ser. Então, uma lei, vamos dizer, que no campo da física diz que toda energia vem, vamos dizer, de uma energia escalar fundamental, então essa lei deveria ser aplicada a toda a física para entender a orientação, assim como a medicina deveria ver isso, a botânica, a zoologia e todas as disciplinas. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem dificuldade em entender um campo, é porque ele entrou numa lei errada naquele campo que ele está estudando. Então, o nosso trabalho foi numa tentativa, como aliás no passado fez Tomás de Aquino, tentando unir a filosofia à teologia, e com resultados incríveis. E antes mesmo dele, no século IV, Agostinho fez uma junção entre o cristianismo, portanto a teologia cristã, com a filosofia de Platão, e com um resultado também muito grande. Então nós estamos fazendo agora uma terceira tentativa, que é justamente da parte prática, né, da ciência experimental, para unida a teologia e a filosofia, se desenvolver num campo integral. Porque o ser humano, ele não é uma pessoa assim, separada. Se ele só entende um setor, ele não precisa entender outro setor profundamente. Mas se ele acha que ele entende só um setor, é porque ele recebeu uma orientação assim, vamos dizer, doentia. Então, o que eu quero dizer é isso, é que o ser humano tem uma mente para entender tudo. E é só questão, por exemplo, das escolas não ficar restrita num campo só. Por exemplo, no campo da tecnologia, ou então num só campo, vamos dizer, das ciências literárias, ou então da ciência científica no campo da física. Então, agora eu publiquei um livro para mostrar o seguinte, que a questão da teologia é uma questão fundamental para entender o campo não só da filosofia como da ciência. É o que fez Newton, Isaac Newton, nas descobertas que ele fez sobre a gravidade. É o que aconteceu com Nikola Tesla, sobre a teoria que ele fez sobre a energia escalar. É o que aconteceu mesmo com Galileu, né? Quando ele mostrou que o Sol tinha manchas, que essa criação, vamos dizer, da cosmologia, tinha muitos defeitos. Então, que no próprio DNA que o ser humano nasce, ele tem também dificuldades. Então, eu fiz um livro chamado Bíblia Trilógica, que é uma Bíblia científica, que explora os elementos, vamos dizer, da teologia judaica cristã, para ver a sua aplicação, portanto, na vida diária do ser humano. A primeira parte eu falo de uma atitude assim infernal, né? Que o ser humano tomaria, criando doença, infelicidade para ele. Uma segunda parte de uma tendência mista, que o indivíduo de um lado tem essa atitude ruim, de outro ele tem uma atitude assim para o alto, né? Para a sanidade. E de outro, terceiro lado, uma atitude assim muito boa daqueles que conseguem viver num equilíbrio muito grande. Então nós temos aqui, além do Léo, psicanalista, Selma, psicanalista, Ademar, que é um médico psicanalista também, e a Luciara, que é professora da escola. Então, gostaria de perguntar para a Luciara sobre esse livro, o que ela viu nesse livro que seria interessante dizer. Olha, Dr. Kepp, esse livro é muito, muito profundo. E nos aforismos, na página 51, o senhor fala assim: habitamos um mundo nocivo. E fala também: a humanidade é doente porque está invertida. Então eu vejo que a maioria das pessoas acha que o egoísmo é bom, essa inversão. Que só pensar na familhinha, na casinha, no próprio carro, a pessoa fica com aquela energia presa, parada, numa bolha, assim. E ela só se volta para ela. E o senhor sempre fala sobre a questão da ação, que a pessoa tem que se voltar para o mundo, se voltar para a natureza, se voltar, se integrar com essa energia que o senhor está falando do universo. E nós temos essas condições. Então, o sucesso da pessoa depende dela ter contato com esse mundo fora, reconhecer o sucesso dos outros, estar voltado para fora. Então, por exemplo, lá na França, né, no Museu do Louvre, a gente vê aquele monte de alunos lá desenhando, imitando os grandes, tentando assim entrar no mundo universal dos grandes, para depois conseguir fazer uma produção artística. O Vivaldi, por exemplo, ele, para poder fazer as quatro estações, ele teve uma enorme observação da natureza das quatro estações para fazer uma dialética interior com ele e fazer essa produção artística fantástica. Então, quanto mais a pessoa se volta para fora, toda essa energia volta para ela também. É uma interação muito forte. Então, repete o aforismo que leu. Habitamos um mundo nocivo. A humanidade é doente porque está invertida. Então, notem que eu estava atendendo vários clientes que eles diziam: eu tenho a minha doença, a minha patologia na vida psicológica, mas o que acontece? A sociedade também que eu me desenvolvi, a família que eu cresci, também não é doente? Então, eu falei, é claro, até eu escrevi um livro chamado Sociopatologia, para descrever que o ser humano, ele nasce, vive e morre praticamente, né? Dentro de uma sociedade doente e que ele não escapa dessa patologia social. Então há uma necessidade premente, vamos dizer assim, da sociedade em geral perceber que nós estamos vivendo uma vida invertida. Então, o que é uma vida invertida, né? quer colocar em primeiro lugar o valor do dinheiro e não o valor da cultura, do trabalho, da civilização em geral. Isso é uma inversão terrível que rebaixa o ser humano ao nível material. Ou então, o ser humano que não quer, por exemplo, ver que além do aspecto sensorial, tem muito mais o psicológico, que é um aspecto superior espiritual. Então, notem que mesmo as ciências, as escolas de psicoterapia, elas não cuidam tanto da vida psicológica. A freudiana, né, que cuida mais da vida afetiva sexual, é uma atitude também ruim. A medicina tradicional, né, que estuda mais o aspecto orgânico e não o aspecto psicológico, de maneira que o aspecto mesmo psicológico, que é o transcendental, não foi ainda estudado. Então eu apresentei essa tese até num congresso de psicologia humanística na Suíça. E houve, assim, uma admiração de que o que está acontecendo no mundo é realmente esse. Agora, ó, Demar, que é médico e ele cuida de muitas consultas diárias, o que que o doutor Ademar vê nessa questão? Então, como o senhor falou, doutor Kepp, acho que uma das maiores inversões do ser humano é a ausência de percepção ao bem. Porque se a gente for notar, a sociedade, né, e principalmente o poder econômico, dá muito valor ao mal. Então é por isso que os hospitais estão cheios, né, os bancos estão cheios, existe uma exploração generalizada. Porque se a pessoa não tiver consciência desse bem interior e quiser achar esse bem fora, ela nunca vai conseguir, porque esse bem já está no próprio interior. Agora, é claro que a pessoa só vai ter essa consciência quando ela mesma conseguir realizar alguma coisa boa. E isso acho que é uma das maiores descobertas que o senhor realizou, essa inversão que existe. Porque eu tenho até um exemplo de uma paciente que chegou com uma dor de cabeça muito grande, né? Ela tinha acabado de assistir uma aula de ecologia e o professor falou sobre a questão do lixo e como reciclar o lixo. Mas ela chegou e falou, pô, esse professor é muito chato, sabe? Ele só falava de lixo, ele falou de muitas soluções, mas o que eu notei é que ela tinha ficado só na questão negativa, do lixo em si, né? E eu estava tentando mostrar para ela que ela, no fundo, não dava valor ao bem, né? Que seria a reciclagem desse lixo e, ao mesmo tempo, ver a causa. Por que que o ser humano e ela mesma poluía tanto o mundo, né? Aí ela ficou meio estarrecida. Porque, infelizmente, a sociedade sempre está no aspecto negativo. E a maior parte das pessoas que vão para o hospital, elas não conseguem sair da doença. E como a medicina é muito organicista, está mais ligada a uma questão assim orgânica, medicamentosa e cirúrgica, então o paciente não consegue sair disso e volta, muitas vezes, até vir um dia a perecer. Então, ninguém quer trabalhar com o lixo, né? O lixo interior, o lixo da sociedade. E os próprios sintomas, muitas vezes, eles são úteis. Assim como o lixo ele pode ser reaproveitado, os sintomas podem e devem ser aproveitados para a pessoa se conhecer. Porque ela tem febre, porque ela tem uma dor de cabeça. Isso tem um motivo, uma causa psíquica na base. Viu, Cláudia, essa questão, por exemplo, que a própria Bíblia tradicional fala que Deus criou o ser humano num paraíso terrestre, e esse paraíso existe até hoje. Agora, por que que o ser humano não é feliz? Por que que ele não tem uma vida incrível, de enorme desenvolvimento? É porque esse paraíso que nós vivemos, esse paraíso está aí. São todos os países, são os rios, as florestas, os mares, né? Esse é o paraíso que nós temos até hoje. Mas o problema é que o ser humano vive nele e rejeita. Não é que lá no passado Adão e Eva rejeitaram e viraram as costas. Atualmente a sociedade está estruturada dentro de leis, de regras e movimentos que são contrários. Por exemplo, a exploração do ser humano, né? O pouco que a maior parte ganha, a fome que passa, tudo isso é feito pelo ser humano por causa principalmente da questão da inveja, que é o pecado original. Agora, o que que a Selma gostaria de falar? Sim, que as pessoas, a gente nota que hoje em dia tem muita preocupação, pensando nessa questão de saúde, elas se preocupam com o que vão se alimentar, com que estão, tipo de comida ingerindo, ou então ir às academias para fazer exercício físico, ou então com a questão estética, se tem uma celulite a mais, uma gordurinha ali que não deveria. Muito mais preocupadas com isso do que com o que se passa no interior de cada um. Quer dizer, o que a pessoa sente e pensa. E quando os pensamentos são muito ligados à inveja, à raiva, ao orgulho, é isso que a pessoa faz com que a pessoa adoeça e envelheça muito mais rapidamente. Então, as pessoas precisam despertar, porque o senhor já falava num livro muito bonito, que inclusive o senhor publicou primeira edição em 1967, né, que está fazendo 40 anos, A Medicina da Alma, que a verdadeira medicina é aquela que trata da psique, da alma do ser humano. Porque, inclusive, a alma é uma energética muito superior e muito mais completa. Então, tratando da alma, trata também do corpo por consequência. Então, é fundamental cada um pensar em se voltar para o próprio interior. Não é, Léo? Isso mesmo. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse livro do Dr. Kepp, A Bíblia Trilógica, da qual ele estava fazendo comentários, porque um dos aspectos que eu acho muito importantes aqui é essa ideia da espiritualidade que ele dá. Porque, como foi dito anteriormente, que atualmente na sociedade os campos estão muito divididos, quando na realidade eles são interligados. A espiritualidade é um desses também, porque a maioria das pessoas pensa que espiritualidade seria ligado só a igrejas. E nesse livro ele mostra que não é bem assim. Quer dizer, é muito bom, as igrejas são muito boas, mas a espiritualidade está na vida da pessoa 24 horas, mesmo quando ela está trabalhando, quando ela está na rua, quando ela está no trânsito. Então ele mostra como a criação de Deus... Ah, é toda divina, né? Evidentemente. Então, isso dá muita importância para a vida. Quer dizer, como as pessoas estão falando aqui, que muitas vezes a pessoa fica muito presa a problemas e não vê que a vida em si não é problemas. Quer dizer, a gente vive nesse paraíso e vivemos em uma coisa maravilhosa. Tanto a vida em si, como cada pessoa. É importante, tem seus talentos, tem sua missão a cumprir, né? Sua personalidade, pode contribuir para o mundo. E a pessoa rejeita tudo isso por inveja ao Criador. Então, por isso que estraga, que polui, fica doente. Então, o Dr. Kepp, desenvolvendo essa ideia, ele fala aqui na página 101 desse livro. Quando se fala que Deus nos criou do nada, trata-se de um enorme engano, porque fora dele nada pode existir. É por esse motivo que ele nos ama como ama a si mesmo, desde que somos seres da mesma categoria que ele. Então, a vida é uma espiritualidade, né? Quer dizer, nós estamos rodeados, só existe o bem, só existe o que é bom. E por muita inveja, o ser humano não quer prestar atenção a isso. E estraga o bem da natureza, do planeta, da sua própria vida, da sociedade. Isso é fundamental da pessoa conscientizar. Então, para aqueles que quiserem mais informações sobre a Escola Norberto Kepp de Psicanálise Integral, visitem o nosso site completo www.stop.org.br ou venham visitar-nos na CITA, que fica nos Jardins, em São Paulo, Avenida Rebouças, 3819, telefone 3032-3616. Até a próxima semana.